São 7:01 de uma sexta-feira, 13 de junho. Está na hora de todos os preguiçosos saírem da cama. É o dia do gato preto em Crystal Lake. Eu devo ter visto o Kojak umas 82 vezes no mês. Por favor, o campo Crystal Lake fica muito longe daqui. A que distância, Ernest? Uns 15 quilômetros? Mais ou menos. Campo de sangue? Vão reabrir aquele lugar? Muita sorte. Tem algum ônibus para lá? Eu duvido muito. Você vai para aqueles lados, Enos. Por que não dá uma carona para ela? Já é meio caminho andado. Tudo bem, Trudy. Certo, garota. Vamos andando. Meu nome é Amy. Está bem. Então vamos. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Yo, Adrian! Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos. Voltamos com mais um episódio épico. Este quem vos fala é o Calaveira, arrependido de estar em um podcast que fala sobre filmes neste momento. E eu não estou aqui sozinho. Está comigo aqui, Brunão. Isso é clássico, hein? Cara, esse filme e a trilha sonora é algo memorável, né, bicho? É muito bom. Tá comigo também aqui a Melina. Fica um recado para os ouvintes: não façam sexo durante este programa. Tá comigo aqui também o Coruja. Eu acho que todos assistimos O Poder de uma Mãe Recalcada e Mal Comida. Ah, internet, que isso não é brincadeira não, cara. Hoje a gente tá aqui pra falar de Sexta-feira 13. Pela madrugada. Hoje que é Sexta-feira 13, que tá indo ao ar, né? Nada mais propício. Um programa surpresa aí, ninguém esperava. A gente veio igual o Sérgio Malandro na multidão. Ha! E olha só, internéticos, como esse programa é um programa especial, nós não vamos ter recados do Jaiminho. Então sobe a vinheta, desce a vinheta e a gente já começa com a palhaçada. Vambora. Mamãe, mata ele, mamãe. Nossa, velho. Mamãe, pega ele, mamãe. Que pariu, velho. No ano de 1980, algumas pessoas tinham a grana sobrando no banco. Acho que a economia americana ia bem, eles não tinham por que economizar. Vamos fazer merda? Vamos! Filme independente, Calaveira. Não fode, Calaveira. O filme independente é o meu ovo, tá? Filme independente é o meu testículo direito. Isso aqui não é de filme independente. Isso aqui é coisa de quem não tá, tá com tédio em casa. O cara tá tedioso, aí o cara vira e fala assim: vamos fazer esse filme, vamos. Não tem o que fazer, não tem porra nenhuma pra fazer mais da vida. É. Tem quem comer, porque a raiva dele é: se as pessoas se comem, elas têm que morrer. Pra quem não tinha o que fazer com 19 milhões, que foi o valor desse filme. Porra, tá 19 milhões pra mim, então. Cara, onde que se gastou 19 milhões desse filme? Eles compraram um lago. Fizeram a locação, cara, é isso? É, 19 milhões e foi gravado em 28 dias. Então, eles alugaram, olha, eles pegaram 19 milhões, gastaram com o aluguel do equipamento, pagaram 10 reais ali pros atores, deram 5 a mais pro Kevin Bacon, porque, né, ele era o Kevin Bacon. Não, ele não era ninguém. Ele não era, ele não era ninguém. Ele não cara, era o Kevin Bacon, cara, mas ele tinha bacon no nome, ele tinha que ganhar mais, porra. Automaticamente Obviamente ele já ganha mais. Ele é o galã, velho. O galã que velho, morre o, logo o cara, no ele é o Kevin Bacon, velho. Ó, Kevin Bacon, silêncio. Ele é a Betsy Palmer. Ela que era a estrela do filme. Então, cara, é isso, velho. Tem que ganhar dinheiro a mais que todo mundo, o coitado aí. O miote não veio hoje, então alguém tem que falar o título em inglês. Ah, vai a torta. Vai lá, Mel. Fala aí. Friday the 30. Eu pensei que ela ia falar Friday the 13. 13 T. Sexta-feira 30. É. The 30. The 30. 30 é o número mais ou menos de continuações que essa bodega já teve aí. É verdade, né, cara? E esse aqui é o original e ele tem uma parada diferente, né? Não, é o único filme que, de fato, não tem o Jason, não tem a máscara que a gente conhece, que ficou isso. Famosa. Não, não, não. A parte 2 também não tem. A máscara entrou mesmo no terceiro filme, na parte 3. A parte 2 também não é que é com o Jason, a parte 2. É que ele tá tortinho com aquela cara torta dele. Parece o Slot, cara. Projeto de Slot. Esse filme aí que a gente tá falando, com certeza a maioria de vocês que estão ouvindo, vocês não sabiam, nem sabiam que esse filme existia. Porque eu não sabia. Pra mim, o primeiro filme da série Sexta-feira 13 era o segundo. Era o segundo, né? É, porque foi o primeiro que eu vi. Que já é com o Jason. Dirigido por Sean Cunningham. Ninguém nunca ouviu falar, né? Sério. Não, como não? Ele foi o produtor do Fred vs. Jason. Olha, que filme bom, meu Deus. Antes de Sexta-feira 13, ele fez alguma coisa? Ele era alguém? Era só mais um estudante de cinema? Olha só, ele tem no currículo de direção 13 títulos. Olha aí o número cabalístico. Tem mais títulos de produção do que outra coisa. Agora, ele antes de Sexta-feira 13 não tinha feito nada muito emblemático e depois de Sexta-feira 13 não fez nada muito emblemático. Continuou na mesma. Mas como produtor, ele produziu a série Casa do Espanto, que é muito legal, muito divertido. Muito bom. Produziu o último, aquele Jason Vai Pro Inferno. Ele também produziu o Jason X, aquela bomba. Nossa, esse é ruim, velho. Nossa, esse é horrível. O Freddy vs. Jason também. Esse aí eu não, me mas diverti. É divertido. Freddy vs. Jason é legal. E ele produziu a refilmagem, o último aí, Sexta-feira 13, de 2009, que teve a refilmagem, que, se não me engano, é dirigido pelo Rob Zombie, né? Ele foi também o produtor da Última Casa, que em inglês o título é o The Last House on the Left, que é um thriller maravilhoso. Nessa década de 80, internet, a gente já tinha o início dessa série de filmes meio exploitation, né, Brunão? Se não me engano, A Hora do Pesadelo, né, o Nightmare on Elm Street, é de 84 primeiro. O que que acontece? Os anos 70, principalmente, foram muito profícuos, assim, de trazer esses tipos de filme, assim, slasher movie, né? Esse aqui não é nem exploitation, ele é mais slasher movie. Que é o quê? É o filme de um cara que, por alguma razão que ninguém sabe qual, sai matando geral. É isso. O filme é isso, gente morrendo a rodo. Mas ele não chega a ser um slasher, porque não tem tanto slashismo. Não, não, mas é o slasher movie, assim, ele é denominado, assim, um cara matando todo mundo, ah, entendeu? Ah, tá, não é pela quantidade de não sangue, não. É pela não. Quantidade de sangue, ah, isso. Ah, tá. A entendi. Quantidade de sangue é se é gore ou não. Então, o slasher movie, que é, assim, a ideia, ela, na verdade, nasceu... O primeiro slasher movie, vamos ver se vocês sabem qual que é. Foi o Psicose? Psicose, exatamente. É considerado o pai dos slasher movies. A gente falou isso no nosso programa sobre Psicose. E outra, olha só, uma coisa que é interessante. Sexta-feira 13, esse filme que a gente tá falando hoje, ele é uma clara homenagem ao Psicose. Tarantino usa muito essa desculpa. Tarantino pega um monte de DVD e joga pra cima. Os que caírem com a face virada pra cima, ele copia. Junta tudo e o nego fala, meu Deus, que homenagem. Mas aí tem uma diferença. Ah, qual? Ele copia e faz algo bom. Esse aqui copiou pra fazer isso? Sério? Cara, a gente tá sacaneando porque é um filme bem ridículo, com atores ridículos, com tudo ridículo. Entretanto, o filme ele foi bem de bilheteria. Ele arrecadou, se eu não me engano, 39 milhões de dólares. Foi só nos Estados Unidos esses números. Se você pegar mundialmente, foi 90 milhões. É o tipo de filme que fazia sucesso, um sucesso absurdo, né, velho? Não, mais ou menos, porque não tinha muito desses filmes. É, né? Não, mas assim, a Aí o que. Aí, justamente, não tinha muito. Só que os que tinham faziam um sucesso absurdo, que era o tipo de coisa que a galera gostava, né? É, porque não tinha nada. É que nem você olhando hoje, analisando hoje, realmente é ridículo. Mas na época, nossa, isso daí era o que tinha de terror pra você assistir no cinema. Pensa você, né, nessa época, como era difícil você conseguir um peitinho, um negocinho desse. Cara, esse filme aparece um peito. E meio, bem meia boca, né? É. Você leva a menininha e tal pra assistir, entendeu? Pra você poder tentar algo depois. Aquele negócio, ah, você tá com medo, eu te salvo, eu cuido de você. Aquela putaria toda, entendeu? Esse filme tem uma teta. A outra tá tampada pela mão do Kevin Bacon. É, o Kevin Bacon foi o único que se deu bem no filme inteiro, né? Tipo, pelo menos teve alguma cena agradável pra ele fazer. Mas assim, Brunão, é um filme que tem... da sua origem, os resquícios dos exploitation lá da década de 70, né? Onde a gente tinha aquelas loucuras, que era aquele cara negro sendo decepado, papel machê explodindo em forma de sangue. A gente tem um monte de clássico, sim, também, né? Então ele é um filme slasher, mas ele é um exploitation porque ele também é bem visceral, né? Isso, o termo exploitation, na verdade, ele é muito empregado, assim, principalmente para definir gênero de filme apelativo. Ah, e esse filme não. Esse filme é super psicológico. É, não. Ele é, assim. Ele é meio mórbido e sensacionalista, sabe? Assim, a definição do termo exploitation é essa. Então, assim, é sempre vai ter peito, sempre vai ter bunda, sempre vai ter sexo, sempre vai ter... cenas de morte, bizarras. Porque é o que vende. É o que porque vende. É o que gruda, exatamente, que rapaz. Meu amigo, quando eu vou no cinema, eu não quero ver história, eu não quero ver plot, eu não quero ver nada. Eu quero ver quem vai ficar pelada. E de preferência, se for aquela lá que fez Os Vingadores, melhor ainda. Agora, o gênero exploitation vem desde a década de 30 e 40, assim. Se você exagerar, você pode botar até o Freaks nessa bagaça, entendeu? Mas, assim, o exploitation, ele tem outros subgêneros. Tem filme de motociclista, filme de canibal, filme de guerra de carro, monstro, nazismo, freira nazista. Vermes assassinos. Cara, tem de tudo, né, velho? Mas aí já descamba pra putaria de vez, né? Que aí é, já é comédia mesmo, tipo aqueles filmes de samurai, aí bota o negão tipo chefe de uma espada de samurai. Tem uma série de filmes de sexploitation que chama Ilza. Já viram falar desse? Ilza. Não. A Ilza, ela é uma nazista que cuida de um campo de concentração. Só que ela pega os judeuzinhos que estão presos lá e bota eles pra fazer um tuplé-tuplém no Hatch of Fly, como diz o nosso querido Marcos Mion. Então, cara... o lance da história da Ilza é que tem um cara lá, ela só faz experiências científicas sádicas com as pessoas e tal, pra demonstrar que as mulheres são mais capazes de aguentar a dor do que os homens e tal, e por isso deveriam ser, tá no exército e tal. Isso é papo furado, você quer ver como eu vou destruir esse mito agora? Mulherada vive falando que não dá o cu por causa de dor. Ainda na hora de ter filho, sai uma abóbora da buceta e tá tudo tranquilo. Não, tá tranquilo não. Tranquilo caralho que tá tranquilo. Se tivesse tranquilo, não tinha inventado a cesárea, né? Mas lógico, tudo bem. É, ou então já, ou melhor, não tinha inventado o remédio pra dor no parto e nós não teríamos os scanners. Mas cara, presta atenção no plot do Ilza. Toda noite ela escolhe um prisioneiro homem e estupra ele. Só que o negócio é o seguinte, ela fica desapontada quando o cara chega aos finalmente. Quando ele esporra. E aí tem um dia que ela escolhe um que é americano e o cara segura, sacou? O cara consegue segurar a parada. E ela fica louca. Ele devia trabalhar com pornô nos anos 70, provavelmente, antes. Aí ele conseguia segurar muito tempo. Então, o jato. Cara, isso. E aí os filmes eram, assim, não claro só sobre isso, mas esse é um dos extremos. Então, o exploitation, o gênero exploitation é isso, cara. É sempre uma coisa exagerada, sempre uma coisa assim. O sexo é exagerado, o sangue é exagerado. E esse filme aqui é um clássico representante do exploitation, porque tem... peitinhos, tem adolescentes trepando, tem um slasher ali, um assassino, e tem sangue pra caramba, né? Esse daí foi o único filme, assim, acho que um dos primeiros, que me fez perder o sono quando era criança. Eu vou te confessar que eu não tinha visto esse. Eu acho que eu já tinha pego algum Jason, mas lá pelo terceiro, quarto e tal. Eu vou falar pra vocês que eu nunca tinha visto esse filme. Eu não tinha visto também, não. Agora, um dos produtores, que é o Steve Miner... ele sempre participou, ele sempre produziu muito desses filmes, por exemplo, ele é produtor do do H20, esse filme merda, Pânico no Lago, que é aquele filme da velha que alimenta o crocodilo, e pasme, ele é produtor do Eternamente Jovem. Com o Mel Gibson. Adoro esse filme. E então é uma galera que já veio dessa, já vinha nessa onda, né? De trazer esses filmes gore, de querer trazer essas histórias mirabolantes com plot twist. Shyamalan acha que inventou isso, né? Mas. Não, isso aí já vem de muito tempo. Já vem de muito tempo, enfim. E então é a galera que bebeu muito dessa fonte também, né? Velho, onde é que eles gastaram esses 19 milhões, Calaveira? Pra mim, aquele lago não existia, eles encheram um lago. Era tipo uma lona num barranco. Prenderam a lona. Pegaram aquele circo, Gran Circo América, que ficava aqui em Brasília. Nunca foi embora aquela merda. Destruíram, botaram a lona e encheram d'água. Foi os 19 milhões, foi ali, bicho. A água é cá. Acho justo. Velho, o filme já começa. A primeira cena do filme é absurda. É uma loucura. A primeira cena do filme está as pessoas sentadas numa rodinha. Aí tem um cara que pega o violão e ele tá lá. O Senhor agradecemos, aleluia, no alimento que teremos, aleluia. O cara tá lá no aleluia, né? Aí tá todo mundo naquele negócio, você fala, olha que bonito, né? Jovens assim, engajados na igreja, né? Engajados ali por uma causa, né? Todo mundo ali esperando na espiritualidade, né? Todo mundo assim voltado pra coisa. Aí beleza, o cara entrega o violão. Ele entrega o violão pro garoto que tem paralisia cerebral. O Brefa, toma. Isso. Canta. Isso. Aí o moleque. Começa a babar ainda. Toca aí. Não, e é mais que fica assim: aquela. Toca aquela. Sabe o nome daquela música? Pera aí, que eu vou lembrar o nome. Aí o moleque começa a tocar qualquer coisa. Ela é essa, aquela. Ô, garoto, toca aí um pó de giz. Manda aí um Djavan depois. Vai. Vamos lá. Aí levanta e vai, né, Bruno? Pega a menina mais bonitinha e leva pra quê? Não, mas deve ter levado a menina mais bonitinha por quê? Você não falou por quê? Ela estava com uma bermuda caqui que estava preta. Úmida. Úmida. E ela olhando pra ele, salivando. Ela babava, se babava. Mas isso por quê, Calaveira? Por que que ela estava assim? Ela queria dar, né? Por quê pra ele? Por que pra ele? Porque ele é o cara do violão. Porque ele... Esse coruja é dos meus aí, ó. Porque ele é o cara do violão, velho. Ah, Maria Palheta aí, ó. Isso, exatamente, velho. O cara do violão, ele é o cara que sempre ele escolhe a parada, entendeu? Ele sabe onde é que ele tá pisando. Peraí, a gente tá errado. Quem tá tocando violão no início é a menina. Então foi ao contrário. Foi ao contrário. O cara teve ereção, a menina olhou e falou: opa, esse já tá duro, vem comigo. Esse aí é dos grandes. Ó, eu sei que uma pessoa aqui, eu conheço o passado de todo mundo aqui. Eu conheço o passado de uma certa pessoa aqui que pode dizer muito bem se esse negócio de Maria Palheta funciona. Melina, vamos conversar. Você que foi toda metida progressista, a roqueira. Porra nenhuma, escuta pagode no carro dela. Eu quero saber o seguinte: rola mesmo esse negócio? Vocês têm essa fé mesmo por quem toca violão? Rola. Olha que eu já sofri muito com a banda do meu marido. E tem mesmo Maria Palheta. Maria Palheta e Maria Microfone. É um embeleze. O cara tá lá no bar, cagam pra ele. O cara sobe, começa a cantar. Nossa, fica lindo, fica maravilhoso. Mulher tira até a roupa lá na frente. E pra você que não conhece, o marido da menina é a cara tipo do Chico César. E sobe com a camisa do Atari pra cantar. Eu vou falar uma parada pra vocês. Eu aprendi a tocar violão e a cantar por quê, vocês acham? Pra pegar. É, velho. Pra se poder sair do zero a zero, bicho. É, mas no teu caso, tu era gordo. Então você ia, o pessoal pedia pra você cantar. Aí você cantava e ficava lá, tipo, cantando pros outros comer. Não, na época eu nem era tão gordo, cara. Voltando ao filme, ele é sobre isso, cara. Ele, a pessoa, o começo, do começo ao fim, é sobre adolescentes que querem fornicar e uma pessoa que quer impedi-los de fornicar, punindo eles da maneira mais horrível possível, que é com a morte. Sangrenta e sanguinolenta. A mãe do Jason é uma empata foda só. Isso, é uma tia que tá decepcionada com a galera só querer fornications. Peraí, eu vou te ajudar. Ah, obrigada. Tá firme? Uhum. Você desenha muito bem. Obrigada. Eu queria ter mais tempo para desenhar mais. Ai, puxa vida. Quando é que você fez isso? Ontem à noite. E o realmente parece assim? Parecia ontem. Você tem muito talento. E é muito bonita. Esse negócio não é mesmo com você, né? É. Alguma razão especial? É, um problema que eu tenho. Não é nada pessoal, não. Você quer ir embora? Eu não sei. Eu posso ter que voltar para a Califórnia para resolver algumas coisas. Alice, me dê mais uma chance. Fica uma semana, ajuda a aprontar o lugar. Na sexta, se não estiver contente, eu mesmo coloco você no ônibus. Está bem. Sexta, eu espero uma semana. Tá aí, valeu, hein? Mas vem cá, é uma coisa muito interessante nesses filmes de sexo, né? Nesses slasher movies, que sempre tem essa parte da sexualidade como pano de fundo. O Bruno disse muito uma coisa muito pertinente, parece sempre que o sexo ele é punido dessa forma. No caso desse filme, por que todos morreram? Porque todos eram putões. Todos queriam a fornicação. O primeiro a morrer foi quem? Foi Bacon porque estava fudendo. Não, não, não, aí você erra. Quem morreu primeiro foi a que ia chegar pra fazer a cozinha. A bobinha, não é? A maconheira, cara. Porque ninguém é feliz. Ninguém é feliz daquele jeito. Ah, estou mas aqui. Mas por que, que você acha que ela tava com aquele sorriso? Aquilo deu dois dias no mato, minha filha. Aquilo tava toda desbeiçada, toda assada, toda cagada, toda melada. Ela saiu com aquele sorriso porque aquilo tinha fudido a tarde toda. Ah, mas e o que é o quê? Aí a Jovô Riz viu e falou assim: ah, e essa aí, esse sorriso aí? Aí ela, dei pra caralho. A pessoa chega num bar, lá na cidadezinha, lá na puta que pariu, no meio do mato, toda alegre. Ah, eu vou lá pra Crystal Lake, você vai morrer. E aquele lugar é maldito. Ela, tudo bem, eu vou pra lá, quem vai me dar carona? Ué, a pessoa tá drogada, ninguém sã consciência, por mais que tenha dado gostoso antes, vai ficar de boa assim, desse jeito. Bicho, eu acho assim, como eu já disse várias vezes na vida, tudo tem limite. E aquela felicidade ali não tem lógica. Aquilo ali é drogas, velho. Drogas. E não é pouca. Ela tava feliz que ela ia chegar lá e ia rodar na mão do Kevin Bacon, isso, na mão daquele outro cara. Exatamente. Na mão do outro exatamente. Cara. Por quê? Porque ela, bicho, tem a maior cara de putona de todos, velho. Exatamente. Ela é a que mais quer dar. Isso é visível na cara dela. Que ela tá sedenta, tá. Ela tá de nível. Tá, ela tá. Tá só, é, então ela não deu, ela é putona. Aí quando ela morrer. Entra naquela cafeteria lá, naquele barzinho, que ela dá uma escorregada, nego já percebeu o que que foi, velho. Isso, a mulher tava. Ela tava tão úmida que ela escorregou ali na hora que entrou. Ela dá uma escorregadinha. Você pode prestar atenção, assiste o filme de novo. Você vai ver, na hora que ela abre a porta, ela dá uma escorregadinha. Opa! Aí todo mundo já falou: ih, essa aí, ó, só faz quer. Um... Isso. Primeiro ela chega na cidade da colheita maldita. Lembra a cidade da colheita maldita? Igualzinha. Não tinha ninguém, cara. Lembra a colheita maldita com a Linda Hamilton? Sim, lembro. Sim. Lembro. Ela acha o único lugar habitado que é aquele bar. Ela chega e entra no bar, velho. Na hora que ela entra no bar e bate a porta, nem fuzila ela com os olhos. Porque se fosse eu saía correndo, gritando, pedindo socorro. Não, até a garçonete que parece a Tammy Gretchen ficou encarando a menina na hora que ela entra. Parece a Tammy Gretchen. Foi exatamente, cara. Nego olhou e falou assim: a mulher, o que você quer? Eu falei: porra, minha filha, peraí, porra, calma aí. Acabei de chegar, não vai falar nenhum. E mesmo assim, ela tá na alegria, tá? E essa mania que nego tem de entrar em pub maldito, pub do inferno, é desde a época do Lobisomem Americano em Londres, velho. Você lembra do Lobisomem Americano em Londres? Que entram os dois meninos sozinhos no meio da Escócia, da desgraça do inferno, do maldito. Chega no pub, os caras olham pra todo mundo assim, velho, e falam: galera, chega aí, tranca a porta, vamos ficar. Não, não. Fica todo mundo olhando assim: Yankees. Porra, meu irmão. É verdade. Inferno, porra. É verdade. A garota tava feliz porque ia foder. Enfim, ela consegue lá a carona com o Caminhoneiro. Com o caminhoneiro. Que o caminhoneiro. Da não, o caminhoneiro é. Da mão boba, gente. Não, fala velho, sério. Ele é muito, escroto. Aquele ali é muito escroto. É, muito safadinho. Sobe aí, minha filha. Aí sobe ela, bota a mão na bunda dela e empurra ela. Ela. Você vê na hora que ela já. Ela tá querendo muito, velho. Ela tá querendo muito. Na hora que ele bota a mão nela, ela já fica. E ela dá aquela assim. Olhadinha, ela regala o olho, olha assim pra trás. Aí o cara tá com a mão cheia, assim, na bunda dela. Vai, minha filha, empurra ela pra de dentro do caminhão. Exatamente. E bate a porta. Tanto ela quer que ela deixa ele pegar na bunda, nem reclama. Não, ainda olha pra trás, assim. Isso, bora, meu Deus. E ela tá na alegria dentro do caminhão. É muito legal que ela vira e fala assim: gente, eu tô indo pra Crystal Lake. Esse nego já não gostou dela. Na hora que ela tá indo, fala que tá indo pra Crystal Lake, a garçonete da Migrete joga o prato na cara dela. Pá! O que você quer? Vai morrer, sua desgraçada, sua maldita. Aquele lugar maldito. Mas calma, só tô indo lá trabalhar, eu preciso viver. Não, eu acho legal que todo mundo fala que o lugar é maldito, que vai dar merda, que não sei o quê. E ela caga gigante, né, velho? Ué, mas tu não cagaria não, velho? Imagina, você tá indo daqui pra Alexânia. Pra no Pesce que Paga, Alexânia. Aí você para no posto de gasolina. Aí você vira e fala assim, tô indo no Pesce que Paga, que ele pagou, levou. Aí nego, todo mundo fecha a cara e fala assim, lugar maldito. Aí o outro vira e fala assim, Satanás, você ia dar bola? Você ia ligar pra gente, eu ia botar no WhatsApp. Caralho, que foda, acabei de encontrar com um bando de maluco, Alexânia. E ia continuar indo. Mas é porque ela continua indo, porque tava garantido já o que ia rolar, entendeu? Velho, se o caminhoneiro comesse ela, ela parava ali e merecia, não, já vou voltar. Já falou. Vou voltar, já cumpri já meu deu, objetivo já aqui. Não, velho, ela virou e falou assim, a mulher, a garçonete, a Tammy Gretchen virou pra ela e falou assim, ó, ô Bob, aí ele, oi, isso o cara mais imundo do bar, oi, aí ela, você tá indo pra aquelas bandas, não tá, como se tivesse bandas, né, que eu havia só aquilo ali, aí o cara, tô indo sim, aí ela, pô, dá uma carona pra garota, aí ele olha pra cara dela assim, não, eu dou carona. Ele mede ela inteira primeiro, isso, né, médico, dá aquela olhada, isso, médico um palmo. Olha assim, foi, tem razão, vou levar ela. Cara, quase que ela virou pro cara e falou assim, obrigado, senhor caminhoneiro, que é obviamente um estuprador. Na verdade, ele não deixa ela em Crystal Lake, que ele fala que é um lugar maldito, que não vai pra lá. E ele larga a menina na porta de um cemitério. É, ótimo, perfeito. E ela continua rindo. E ela felizona. Esse critério. O pau de Kevin Bacon vai compensar esses contratempos. Isso, ela tá o tempo todo naquele mantra assim, bacon. Pau de Kevin Bacon. Pau de Kevin Bacon. Pau. Maluco beleza que tem na cidade. O Tom Zé que mora lá, velho. Pô. O bicho é igual o Tom Zé, velho. O Tom Zé sem barba, né? Isso, cara. Tom Zé sem barba de banho tomado. Nossa, cara. Quem é aquilo, velho? É o Louco Ralph. Louco Ralph. O Louco Ralph. Crazy Ralph. Velho, Crazy Ralph é fantástico, cara. Porque o cara chega, fala lé com cré, aí monta na bicicleta e vai embora, velho. É, exatamente. No começo do filme. E depois ele aparece dentro de uma casa lá no Crystal Lake. Isso, como é que esse cara, calma. Ele tem o quê? Um teletransporte? Ele ficou dentro de um armário. Ele tava escondido dentro do armário. É, dentro da dispensa, velho. E aí, eu fico imaginando o porquê. Ele deve ter ficado lá noites e dias esperando alguém abrir a dispensa pra pular assim, fazendo... Ah, vocês vão morrer! Ele devia estar ali. Quando ela sai lá do bagulhinho lá do pub maldito, ela tá andando com o velho, que o velho já está, né, medindo pra estuprá-la. E ela tá conversando com um sorriso aberto, aí pula o Tom Zé na frente dela. Velho, ele pula na frente dela e fala assim, aquele lugar amaldiçoado! Velho, mas ele é o próprio louco da cidade. Sabe o louco da cidade, aquele tipo muito doido? Aquele mendigo que xinga você na rua. Isso! Apelidado de russo. Geralmente é o russo, é o Zé das Covas, alguma coisa assim. E é engraçado que ele parece que tá com miopia, né? Que ele fica com o olhinho apertado, cara. Isso! Né? Ele fica com o olhinho apertadinho, ele tá louco Zé. Mas o que eu acho escroto é que assim, ele fala pra pessoa, ó, não vai lá, que vai dar merda, vai fuder, vocês vão morrer. E ele vai pra lá. E fica escondido na dispensa. Velho, não faz sentido, cara. Vamos pelas camadas, vamos por partes. O louco Zé sai, eles largam a garota feliz no meio do nada. A garota feliz pega uma carona com um jipe, com quem ela tá falando com uma pessoa que não responde. Obviamente ali na hora você já sabe que é o assassino. Isso, porque tá em primeira pessoa. Isso, mostra o jipe e não mostra com quem ela tá falando. Ela olha e fala assim, você é daqui? Ah, que bom. Parece RPG japonês, sabe? Isso, que o protagonista não responde. Ela, ah, você é daqui? Ah, legal. Nossa, é mesmo? E você vê ela falando sozinha no meio do jeep. Tu fala, vai morrer. É, exato. Ah, ela morre de uma maneira muito escrota, como todos morrem de uma maneira muito escrota. A mulher passa gilete na cara dela, ela... Ai! É no pescoço, é no pescoço. No pescoço. Ai! E morre. Turminha do Kevin Bacon que chega de picape veraneio. Fazendo arruaça. Fazendo arruaça, fazendo zerinho. Isso, nossa, nós somos rebeldes. Isso. Nós somos rebeldes. Como você monitorou? Nós tomamos todinho sem canudinho. Velho, eu sei que a primeira impressão que eu tive quando eu tava assistindo, que a primeira cena que aparece os três, tá um cara dirigindo, o Kevin Bacon e a namorada. Isso. Eu falei, cara, threesome, vai rolar, com certeza. Velho, mas eu achei a mesma coisa. Não foi, velho. É obrigatório, velho. É obrigatório. Então, eu achei que era tipo assim, nós somos, tipo, um amor livre, um amor aberto, um relacionamento. Show de bola. Aí era não, ela tipo, só comia o outro cara. Comia show só de bola, cara, é curioso. E o outro era só o manezão, tá ligado? O arroz, o acompanhante, velho. O outro era só o que tinha o carro. A verdade é essa. O carro devia ser dele. Não, o outro é o Sheldon, velho. O outro, ele é o Sheldon, cara. É isso. O carro devia ser dele ou dos pais dele. Aí, tipo assim, porra, a gente não tem quem ir, porra, bora com o cara mesmo. Aí vai. Aí eles ficam se comendo enquanto o outro fica lá, porra, eu queria tanto. Velho, maconha é a menor droga, que a droga mais tranquila que tinha ali era maconha, certo? E aí a gente conhece o dono do empreendimento, porque olha só, internet. O dono. O que velho. Que acontece? O Campo Crystal Lake, e como o Brunão disse, tem aquela cena dos dois lá dos monitores tarados, porque aquilo ali é um passado do Campo Crystal Lake. Ele foi, teve um assassinato, teve um garoto que morreu, depois aconteceram mais morreu duas afogado, mortes. Morreu afogado por mesmo. Negligência dos monitores. Os monitores estavam transando e não viram e o moleque se afogou. Aí ninguém liga pro garoto feio, deixa essa porra morrer, deixa essa porra morrer, porque isso não vai ser feliz mesmo, isso não vai durar, né? Acontece esse negócio, essa tragédia, e aí nós temos o nosso empreendedor, porque o campo é fechado, e nós temos o nosso empreendedor, né, Brunão? Nossa, velho, o cara velho. É o lenhador quase hétero, eu apelidei ele de lenhador quase hétero. Cara, que empreendimento, né, velho? Como é que o cara, velho, resolve me investir um dinheiro numa porra de um lago, velho? Porque as pessoas iam fazer o que ali, cara? Não, não, não, detalhe, eu vou abrir um lago, eu vou abrir uma estrutura que foi fechada porque uma criança morreu. Beleza. Não, tem história. A criança morreu já tranquilo. Tinha o que rolou foi monitores. Depois que rolou um assassinato lá. Pois é, mas aí rolou os assassinatos. Aí sempre teve uma aura fantasmagórica no lugar. Se eu pego o lugar e abro pra fazer, de repente, assim, um turismo de fantasma, sabe? Tipo aqueles os Ghost Hunters, alguma coisa assim. Sim. Entendeu? Ah, beleza, vale a pena. Não, o que que ele faz? Ele compra o Crystal Lake e vai fazer de novo um campo de veraneio pra crianças. O cara me monta um negócio num lugar que já foi amaldiçoado, velho. Que todo mundo na cidade, a única cidade que é perto, que quando a pessoa chega e entra no primeiro bar que pergunta, onde é que é o Crystal Lake, negão? Não vá lá que tu vai morrer. Velho, propaganda é a alma do teu negócio, não, cara. Não, pois é. E a forma como ele é apresentado é muito legal, porque ele está alinhando, até aí tudo bem. Aí ele tem um bigode de ator pornô, já é estranho. Não, ele é total ator pornô. Ele tá de lencinho vermelho no pescoço e de shortinho jeans, velho. Shortinho jeans? Desfiado. Desfiado e curtinho, né, velho? Curtinho, cana longa. Shortinho cana jeans, longa, cara. Cana qual longa. É o problema dessa galera das antigas que tinha que cortar a camiseta na altura do peito? Isso. Pra deixar a barriga de fora, e esse short jeans curtinho, que também esse short jeans curtinho servia pra tudo. Você usa ele pra nadar, você usa ele pra fazer compras, pra correr na praia, isso. Pra sair com a namorada, pra, tipo, tudo. Pra pagar ele de viado. O campo não é só amaldiçoado. Além dos assassinatos, do menino ter morrido, no outro ano, quando foi tentar reabrir a água não prestava, teve não sei o que lá com cobra, teve... Tipo assim, não foi só um assassinato que rolou. Peguei, pegou e falou assim, olha, isso aqui realmente não presta. O solo não presta, a água não presta, já morreu gente, você tem certeza? Ele, tamo aí, né, velho? Vamos lá. Isso não tem lógica, sacou, cara? Não tem lógica nenhuma. O nego podia ter falado, velho, pegue seu dinheiro, invista na bolsa. Aqui, ó, Microsoft vai fazer um sucesso agora nos anos 80. Vai rodar de ganhar dinheiro, velho. Windows 3.1 vem aí. tem uma empresa chamada Apple. Apple. Pequena. Já ouviu falar? Pequena, tranquila. Mas promissora. Os caras estão aí investindo em computador. Você sabe o que é isso? Velho, pega esse dinheiro e ajuda os caras. Tu vai ficar milionário. Não. Não, vai lá, meu filho. Vai lá, bota lá. Crystal Lake. Isso. Não, vou investir nessas empresas meia boca, não. Eu vou investir no campo de veraneio para crianças, que é o que há. Que é o que há, exatamente. O campo certo. Maldito para as crianças. E o melhor é que essa porra só ganha dinheiro no verão, velho. Isso, cara. Depois fica abandonado aquilo ali, velho. Você vê que o caminhoneiro safado da mão boba lá, ele deixa bem claro que, por desde quando ele veio pra cá só com a reforma que ele tinha feito até então, ele tinha gastado 25 mil. E eu quero saber onde ele gastou 25 mil na reforma, que tá tudo fudido. As portas são fodidas, as pias não funcionam, tá tudo sujo, imundice do caralho. Velho, ele não teve a pachorra de me pagar uma equipe de limpeza pra pagar, pra, tipo, pelo menos limpar antes da galera chegar, tá ligado? É, ele pagou, eram esses monitores, era o Kevin Bacon que ia limpar. Ah, um monte de adolescente, a equipe maravilhosa dele. Ele tá economizando dinheiro, é isso. Gastando 25 mil, ele tá jogando dinheiro, Bruno. Tipo, hoje em dia ele contrataria um monte de boliviano pra ir lá. Isso, cara, na época o que dava mão de obra barata era adolescente, que trocava por sexo, velho. Ainda mais na época do verão, né? Isso. É. Adolescentes que podem ser pagos com sexo, né? Isso. Tem um detalhe que eu esqueci. Vocês lembram do caminhoneiro tarado? Como esquecer? Aí ficava uma câmera no meio, ora apontava pro caminhoneiro tarado e ora apontava pra garota feliz. Vocês lembram disso? Sim. Uhum. Cara, que Scania era aquela que quando apontava pra garota, parecia que ela tava num cenário, parecia que ela tava no Querido Encolher as Crianças, que o caminhão é gigantesco, ela é pequenininha. É, a mulher pequenininha, né, cara? Mulher pequenininha! É muito escroto, né, velho? Eu falei, velho, como é que eles conseguiram isso, cara? Essa anã, essa atrofiada desse caminhão, velho, a internet, são de sacanagem. A janela ficava na altura da cabeça dela. É, velho, a mulher é pequenininha, né, velho? Tiraram o banco, merecia todo assoalho, velho. Eu não entendi aquilo. Não, porque é um filme. O filme custou 50 milhões de dólares. Mas eu podia alugar um caminhão com dois bancos. Parece que ela tá em pé, né? No assoalho. Parece um lupa-lupa, velho. Pequenininha. Ela aluga. E aí, você tá indo pro Crystal Lake? Quando mostra ela, querida, que acolhe as crianças. A maçaneta é do tamanho do tórax dela. Isso, velho, parece que ela tomou a pílula de nanicolina, cara. Aí estão os outros assim, vermelhinho, vermelhinho, vermelhinho. Quem são vocês? Monitores do acampamento. E o nerd aqui tava se divertindo. Eu só tava me divertindo. Tá bom, grande chefe. O Steve Chris contratou vocês, hein? É, foi isso mesmo. Está pagando pra isso? Que máquina, hein, compadre? Você andou fumando, rapaz? Fumando? Eu não fumo, não. Isso causa câncer. Mas ouro colombiano, amigo. É erva, bagulho, fuminho, droga, sabe? Essas coisas. Mas é? Do que você tá falando? Nada de gracinhas, tá? Ah, eu sou mais inocente aqui. Olha. Quer calar a sua boquinha? Seu guarda, não tá rolando nada aqui. A gente tá botando ordem. Ordem pra quê? Alguma coisa que a gente possa ajudar? A gente queria muito ajudar. Eu tô procurando um cara. Quem é? Um cara chamado Ralph. O louco da cidade. Ah, mas aqui não tem nenhum louco. Já disse pra ficar quieto, palhaço. Eu soube que o Ralph tava pedalando pra esse lado, fazendo seus sermões. Nós não vimos ninguém aqui, não. Só nós. E esse Ralph é perigoso, é? Toda vez que esse cara bebe, se torna um fanático. Eu posso amanhã todo no tribunal e ele fica uma semana na cadeia. Moto 2, onde você está? Moto 2, responda. Moto 2. Aqui é o Dorf, eu estou no campo Crystal Lake. Câmbio. Pode voltar, o chefe quer você rápido de volta à cidade. Moto 2 recebido, estou a caminho. Nunca deixe o chefe esperando. E vocês não se metem em crencas, tá bom? Eu volto aqui se aprontarem alguma. O filme continua, aí você vê que tem o grupinho do Kevin Bacon ali, aquele povo que quer, não quer. Aí tem um babaca, que sempre tem um babaca, né? Sempre tem um amigo babaca, né? Sempre tem o Alexandre Nerdmaster, sempre. Sempre tem um Nerdmaster, exatamente. Sempre tem o Nerdmaster. No caso, o cara fica botando cocarra e dançando. Ele joga uma flecha e quase mata a guria, velho. Sem lógica. Que eu, não se é, fosse velho. Eu ali, cara, ia ter enfiado aquela flecha. Não, e é mais assim, ele jogou a flecha porque ele tá querendo comer ela. Isso. Nossa, que agora, jeito é lindo de falar que gosta da menina. Vou tacar uma flecha, quase matar ela. De susto. Isso, e morrer de rir da cara dela. Não, é porque ele é irreverente. Isso, é irreverente. Você tá fazendo isso certo, campeão. A gente não entende, a gente não consegue. Ele tá num nível de esperteza, ele tá num nível de sedução tão alto, mas tão alto, que a gente não consegue acompanhar, entendeu? É porque você é um cara descolado, entendeu? Você é um cara que não... Mas toda turminha tem um babaca desse, velho. Tem um babacoara desse, cara. Tem. Enquanto vocês estão aí falando, eu tava aqui refletindo qual foi o jogo de sedução que ele tentou usar ali. Eu peguei aqui agora. O Cupido, cara. Puta, ele tentou que se pariu, fazer de véio. Cupido, cara. Não, e flechar a mulher com amor é verdade. Com certeza. Eu vou utilizar isso agora. A partir de agora eu vou até dar o Miotti dá umas dicas melhor do que esse cara, cara. Cara, o Coruja, ele tá quase no nível Nerdmaster, Coruja. Não queria te falar, não. Ó. Oh. Porque você é desses que volta e meia tira a camisa. Isso, e tal, isso. Entendeu? Tu toma cuidado, Coruja. Toma cuidado. Eu não vou chegar nesse nível. Se um dia eu chegar nesse nível, você me dá um tapa na cara e falar, acorda. Eu vou te dar na cara e vou falar. Sexta-feira 13. Eu vou olhar na tua cara e vou falar. E aí tu já vai se ligar. Entendeu? Exatamente. Então, tu, cuidado. O Bobo Alegre lá, o Nerdmaster lá do Crystal Lake, ele tá afim da mulher, o que que ele faz? Ele vai nas costas dela, pega a alça do sutiã, puxa e solta. Isso! Ele é desses caras, velho. Ele é desses caras. Ele entra fazendo algazarra, o guarda chega, e aí, qual é a pessoa que vai pagar ridículo na frente do guarda? Isso. É esse cara, o Nerdmaster. Óbvio, Nerdmaster. Todo mundo quieto, tentando prestar atenção no que o guarda tá querendo ali, e o cara chega gritando igual um índio, velho, de sunga. Cara, o lugar tá caindo os pedaços. O quase hétero contratou eles pra reformar o lugar, porque é um unho de fome do caralho, né? Ele falou assim, ó, reforma o lugar e transe o quanto vocês quiserem, né, galera? Oba, beleza. Exatamente, foi essa a moeda de troca do cara. Foi esse o acordo. Aí eles viraram e falaram assim, beleza, vamos arrumar o local e fazemos sexo. O que que o Nerdmaster fez? Se veste de cocadinho e fica rodando no mesmo lugar. Isso, velho. Chega o guarda-belo, ele fica sem graça, porque ele é um Nerdmaster, mas ele tem noção, a não ser que ele vá botar foto no Instagram, mas enfim. Aí ele fica parado, aí ele, desculpa. Aí chega o guarda pagando sapo. Vai lá, Bruno, o guarda chega de um jeito muito engraçado, velho. Velho, o guarda, ele chega se achando o Taco Berry, velho. Isso. Só que ele não passa de um Marrone, velho. Ele chega assim, o que vocês estão fazendo aqui? Cara, ô, velho, peraí, estamos trabalhando. Trabalhando o quê? O que vocês têm aí? Vocês têm um cigarro aí? O cara, a gente não fuma. Isso! Falando, tipo, gente... Não, vocês têm um cigarro aí. Vocês têm um cigarro aí. Os caras, não, a gente não fuma, nós somos, né, rebeldes, mas somos saudáveis. Não, ele tipo, fazia, fumar faz mal pra saúde, seu guarda. Isso, fumar faz mal pra saúde. Quem falou isso é o Celta. Fumar faz mal pra saúde, seu guarda. Aí ele vira e fala assim, deixa, palhaço. Você sabe o que eu tô falando? Aí ele começa a usar os adjetivos para maconha dos anos 80. Tem aí, ouro da Bolívia. Isso. Ouro da Bolívia. Ouro da Bolívia, velho, na Bolívia. Esse foi um prêmio, foi o melhor, velho. Ouro da Bolívia. Ouro da Bolívia, fuminho, tem um fuminho aí não? Fuminho. Eu não. Mas eu acho que isso aí é coisa da dublagem, viu? Será, cara? Deve ser. Com certeza, cara. Tem um fuminho, tem um negocinho não? É um negócio, você sabe muito bem, ouro da Bolívia. Isso, Eva, só que Eva aí, da, não, o que eu acho legal é que ele tá lá botando banca de fodão, de policial fodão, e aí, velho, toma um esporro no rádio da polícia. Ô, oh, porra, o que tu tá fazendo aí, caralho? O chefe tá te procurando, não sei o quê, e o cara tava lá só pagando de policial durão, sabe? E ele tem que voltar lá pro cara, e que polícia, que cidade, que filme, velho, uma obra de arte. A força-tarefa da sociedade é a melhor que tem, né? Nossa senhora. Aí vai, o guarda-belo vai embora, e aí? E eles matam a cobra e mostram o pau. É, tem a cena não, da cobra, e né? E essa cobra aí morreu mesmo, cara. Na época não tinha peta, né, velho? Peta era o cacete, nada, né? Não tinha essa, nenhum animal foi ferido durante esse filmagem. Não, matamos a cobra e o Kevin Bacon mostrou o pau, e velho. É muito bizarro, velho, porque a mulher grita. Ai, tem uma cobra aqui! É o cara, o que você quer que eu faça? Mata ela! Ah, mas como é que eu chamo a cobra, velho? Como é que eu chamo uma cobra? Como é que eu chamo a cobra? Como é que eu chamo a cobra, velho? Cara, aí vem o Kevin Bacon, velho, lotado, mas ele vem no gás. Ele vem cheirado na cocaína. Ele invade, ele dá uma peitada naquela porta, faz uma barulheira. O que houve? O que houve? O que houve? Aí o cara, não, tá uma cobra ali. Aí chega quem? O Nerdmaster. Nerdmaster chega derrubando. O que que ele faz? Ele dá o golpe do chute atômico do Capitão Kirk. O golpe da garça, não, velho. Não, lembra do golpe do chute atômico do Capitão Kirk? Que ele bota os pezinhos na parede de chute e faz tum. Chute duplo com a bunda. E quebra o estado. Velho, mas ele tem uma cobra na cama. O que que a gente vai fazer? Pede pro Nerdmaster subir na cama e pular com a bunda. Cara, o cara me... O cara pegou pra matar uma cobra. Ele tá correndo. Vai matar a cobra. Cara, mesmo ele se... Ele dá um golpe de WWF na cama. Ele cai e fica com medo da cobra picar a bunda dele. Ele fica assim... Tira aqui, tira aqui. Ele tá lado, velho, no esqueleto da cama. Ele quebra o quarto pra pegar uma cobra, velho. E os filmes de suspense, como eles começam? Como eles são feitos? Eles começam a se construir... Todo diretor de talento que sabe o que tá fazendo, Alfred Hitchcock, sabia fazer muito bem isso. Ele criava toda a atmosfera de suspense. Então ele ia criando elementos naquele cenário que denotassem suspense. Então você tinha, por exemplo, Hitchcock fazia muito isso, utilizava iluminação, trilha sonora. E o roteiro era bom, né, cara? Nada é sem explicação, velho. Nada. Aí tem o Crystal Lake. Como nós vamos fazer pra mostrar que Crystal Lake é um lugar sinistro? Já sei. Vamos fazer uma cena de cobra, uma cobra perdida, coitada, que ela não é nada ameaçadora, ela deve ser uma cobra d'água, ela não sabia nem o que tá fazendo ali. Deve ser um Miyokusu. Não é nem uma cobra aquela merda. Perdidinha, bota o Nerdmaster pra fazer um golpe de luta livre na cama. Tá feita a atmosfera do filme. Velho, eu lembrei agora da cena que o Nerdmaster finge que se afoga, velho. Ah, velho, eu achava que foi o Jason. Boa, eu achava que foi o muito Jason. Boa. Caraca, excelente, velho. É por quê? Porque ele queria pegar a mulher. Ele deu uma flechada, não acertou. Isso. Aí ele finge que tá morrendo, afogado, como se fosse adiantar alguma coisa. Você vê como os monitores estão preparados pra qualquer tipo de situação dentro do... Isso. Do acampamento. Que é o melhor grupo de salvamento de todos os tempos. Não, ali é Baywatch, velho. Ali é Baywatch, cara. Não, velho. Ali o Hitchcock é uma dica. Vai, tem que ajudar ele. Aí vem os dois correndo, o Kevin Bacon e a menininha. A menininha já pula com roupa e tudo. O Kevin Bacon vai dá uma pular barrigada atrás com a sua sunga azadel. Velho, o Kevin Bacon... O Kevin Bacon dá uma barrigada na água, velho. Inacreditável, velho. Velho, o cara não tem condição de dar um pulo certo dentro da água. Cara, olha só, o Kevin Bacon, ele vem correndo e ele se prepara. Cara, é linda a cena. E assim, você fala, caralho, esse cara vai dar o melhor pulo perfeito dentro d'água. E o cara se prepara, ele encurva o corpo assim de repente, velho. É uma barrigada. Bah! Mas é igualzinho você pegar uma tábua e jogar assim, na água. Na água. É, plá! Esses dois aí é a elite de salvamento. Aí isso, tem a galera do apoio, a outra galera. O que que eles fazem? Foi buscar um barco. Isso, isso. Tem um cara se afogando, a mulher, não, eu vou de barco, porque eu não quero molhar a minha azaleia. Sabe qual é a parada? É que é como se o cara estivesse se afogando num lugar super longe, sacou? Tipo, o cara tá a 2 metros do pier, aí o cara foi pegar um barco, aí vem a outra. Cara, essa aí pra mim é a melhor. O salva-vidas. Salva-vidas de todos os tempos. Baywatch ficou no lixo agora. Ela vem com a boia, eu vou pegar a boia, é o salva-vidas, né, que é uma boia. Aí ela pega e vem correndo com a boia, aí ela joga a boia na hora que a menina já salvou o cara. Isso, bate na cabeça do Kevin Bacon, velho. O negócio. Ela joga a boia na beirinha, assim. Ela joga a boia dentro d'água só pra dizer que jogou a boia dentro d'água. Ajudei! Eu ajudei! Sabe o que parece isso aí? Aquele episódio de Acapulco, que o Kiko tá se afogando na piscina. Agora. Isso! Aí vai a bruxa do 70, afastem-se, eu salvo. E ela se joga de... Não! Aí o... Eles gritam, Chaves, eles estão se afogando. Aí o Chaves começa a jogar boia. Que nem um louco. E cai na cabeça dos... Joga em todo mundo, menos na água. Aí fica a mulher sequinha lá na beira falando assim, eu ajudei, hein? Eu ajudei. É. É, não, e aí eles tiram o cara, botam o cara, e aí começa aquele show de... Sério, o Kevin Bacon, ele quase se candidatou a dar um beijo no cara, velho. Quase. É, véio, quase. Mas o cara escapou por pouco, Nerdmaster, velho. Escapou por pouco levar um beijo no Kevin Bacon. E aí ele fez tudo isso, esse cirquinho todo aí, pra poder dar um beijo na mulher. Olha que derrota, velho. Pra derrota poder dar um beijo na mulher que ele tinha tentado dar uma flechada. Isso. Minutos antes. A derrota de um homem, cara. Não é, mas você sabe. Aí já, a menina do barco, que ela não serviu pra mais nada, só pra dar a volta no pier com o barco. O maluquinho remando e ela apoiada assim na beira. Você sabe fazer essa. Respiração boca a boca? Você sabe fazer respiração. Um desespero do caralho. Aí a menina. Eu sei. Ela vai e começa a fazer respiração boca a boca. O cara já pega ela e já raspa ela pro lado, né? Já joga ela. Já vai, quer ir por cima já o cara. Já quer ir no papai mesmo. Ganância, já foi ganancioso. Ele não conseguiu porque ele foi arrogante. Se ele tivesse sido menos arrogante, ele poderia ter conseguido alguma coisa. É, viu? Tivesse feito do A Better Role, não. Calma, tá ligado? Já foi jogando pra ir... Eu vou por cima. É, já foi metendo. Já foi querendo meter. Não, mas aí eu acho legal que é o seguinte. Aí, nego, tem toda essa palhaçada, sei o quê. E aí, daqui a pouco, começam as cenas, né? E aí, tem assim, o Kevin Bacon, velho. Ele tava atrás daquela mulher como um cachorro atrás de uma cadela no cio, velho. Ele tava assim... Vem cá. Velho, porque a mulher quer correr dele. E ele toda hora puxa ela e dá um beijo, vocês perceberam? Mas mulher gosta de se fazer de difícil. Mulher é assim mesmo. Toda hora a mulher corre e ele puxa e beija. Puxa isso, e beija. Aí o que acontece? Nerdmaster tá olhando espreitando. Caralho, é mesmo. E véio, o Nerdmaster, ele não se decidiu. Lógica, né? Ele quer comer todo mundo. Ele quer comer alguém ali. Alguém ele quer comer. Aí ele tentou a louca, ele não conseguiu. Isso. Aí o que que ele faz? Ele acha que ele vai comer a mulher do Kevin Bacon. Aí ele vê a mulher do Kevin Bacon pegando na biluguinha do Kevin Bacon. Biluguinha não, porque o homem invisível já mostrou Kevin Bacon. É um homem que não nega metros, que não nega centímetros. Aí ele já tá pegando a bilugona de Kevin Bacon, aí ele ficou putinho e sai chutando pedra e cantando tipo Godinez. Assim. E aí eu dou graças a Deus que a mamãe Voorhees estava por ali pra acabar com ele. Isso, e ele morre de um jeito muito bizarro, né? Então, aí o Kevin Bacon e a mulher não estão se aguentando mais, entram numa casinha lá, e aí você sabe o que vai acontecer. Por quê? Por quê? Porque eles começam a transar. E aí aparece os dois ovos fritos. Não. Aparece um ovo frito, porque o outro está debaixo da mão de Kevin Bacon. Que não é bobo nem nada, né? E apertando, né? Pô, eu tô ganhando $100 pra estar aqui, pelo menos eu vou pegar um mamilo. Eu acho que o pagamento dele foi feito assim, ó. Bicho, é o seguinte, você tá começando e tal, só que a gente vai te dar pelo menos uma cena agradável de você fazer num filme desses. Isso. É o seguinte, você vai aparecer, você vai comer a gatinha, você vai ter direito de apertar um peito. Não é pra apertar os dois. Se você apertar os dois, você vai pagar a multa. Você não vai ter salário. O pior é que eu tô lendo umas curiosidades do filme, que por incrível tem curiosidades do filme. E o seguinte, cara, você lembra que vocês perguntaram assim, porque onde é que os caras gastaram esse dinheiro todo? Você sabe qual foi o único set, a única locação que eles tiveram que construir? O banheiro. Foi o banheiro, velho. Porra! Gastaram 19 milhões pra fazer um banheiro. Sabe o famoso... Sim. Pois é, na verdade isso aí é um erro mundial. O que tá sendo dito ali, na verdade, é kikiki mamamá. A gente acha que ele tá falando assim. Não é? Tá falando assim. Não entendo que ele tá fazendo nada. Eu acho que ele simplesmente tá fazendo barulho, velho. Não, tem um porquê tem desse barulho. Tem um porquê. A gente pensa que ele tá fazendo assim. Ti-ti-ti-a-a-a. É o que a gente, toda vez a gente fala. Ti-ti-ti-a-a-a. Só que, na verdade, o que tá sendo dito é kikiki mamamá. É como se fosse kill mother. Isso. Porque, naquele momento, É quando fica essa voz ecoando, é como se fosse a voz do Jason Voorhees na cabeça louca da mãe dele falando mother kill, mother kill, mother kill. Aí fala... Legal, né? Não. É sim. Eu fiquei de cara quando eu fiquei sabendo. Cara, que merda, né, velho? Que os caras tentaram a parada e ficou um cocô, aí ficou... E até hoje a gente, porra, fica... E eu acho tão chato isso, cara. Puta que pariu, cara. E tem beleza. Em todos os filmes do Sexta-feira 13. Ficou marcado, todos. Né? Ficou marcado com essa música aí. Ficou a trilha do Jason. Que nossa, música, mulher? Que música? Isso é uma putaria, velho. E é massa que assim, depois a mãe dele morreu? Não, olha só. Eu acho que não devia ser usada a palavra massa sobre esse filme. Sério mesmo. Tá. Massa e... Okay. Massa esse filme, não. Ok, a mãe dele morre e aí continuam botando isso. É kill, mamãe, não sei o que. Tipo, não tem lógica nenhuma, velho. Não, é porque aí depois ficou tititi, hahaha, que ele tá rindo. Todo mundo morreu, só que o Crystal Camp é imenso. Vamos ficar todos juntos? Não. Cada um vai ficar numa barraca com uma distância de 3 quilômetros de cada um. É mais fácil. Ajuda na logística. Não, inclusive, Kevin Bacon, a namorada e o amigo Nerdmaster vão ficar numa cabaninha. Por quê? Por que que vão ficar os três lá? Porque o Nerdmaster não vai comer ninguém e os outros dois não vão parar de coisar. Fornicar. Entendeu? Então a gente isola eles. E aí o resto a gente bota numa cabana onde vai dar pra fazer Strip Monopoly, velho. Puta que me pariu. Strip Banco Imobiliário, velho. O cara dá em cima da maior vagabunda de todos os monitores. Ela não dá pra ir. Ele morre e a primeira oportunidade que ela tem, ela vira e fala: vamos fazer uma suruba? Ao invés de você dar dinheiro, você dá uma peça de roupa. Só que aí o que acontece? Eles estão jogando, se divertindo. A mulher que o Nerdmaster deu em cima está com a periquita acesa. Que ela fala assim, ela vira para outro tempo todo e fala assim: isso tá ficando foda, cara. Isso. Ela fala desse jeito: isso tá ficando bom pra caralho. Beleza. E elas estão lá naquela coisa, aquele negócio é que de repente a porta abre num solavanco do nada. Voa o Banco Imobiliário pra tudo quanto é canto. Eu não sei o que aconteceu com a gostosa, porque eu acho que ela se cagou nas calças. Porque na hora que a porta abre, ao invés deles sentarem, organizarem aquele furdúncio de novo e continuar de onde pararam, não. Ela, a porta abre, eles fecham a porta, ela: gente, tem que ir embora, tá? Olha que merda, eu tenho que ir embora, tchau. E corre pelada. Ela nem se veste, velho. Ela ficou seca instantaneamente, né, velho? É como se, tipo, tivessem chupado toda a umidade do ar e ela, a umidade dela foi junto, assim. Entendeu? E ela ficou seca instantaneamente. Ela falou: ah, vai embora. Cara, que feio, né, velho? Não, mas antes disso, a gente tem que falar da morte do Kevin Bacon, velho. Essa morte, ele tá deitado, fumando um cigarro, de repente atravessa uma flecha... Cigarro que ele tinha falado pro policial que ele não fumava. É, que ele era... Mas pro policial ali, pra você se safar, você fala qualquer coisa. Até que você é da Assembleia. Véi, se o policial tivesse chegado mais perto do Kevin Bacon, tinha sentido o cheiro de tóxico. Aí ele tá lá fumando o cigarrinho dele, depois de dar uma gozadinha. E de repente, você vê aquela cena daquele arpão, daquela flecha saindo pelo pescoço. Mas a flecha sai muito tranquila. Você sai devagarzinho. Sai de boa, a flecha ela passa sai tranquila. Véio. Ela não sai de nada. A mulher empurrou. Não, e ele não dá nem aquele tranco, né? Por exemplo, tem algo atravessando a minha garganta. Você vai tentar relutar, você vai tentar levantar, mas por que ele não pôde fazer isso? Porque tinha um sistema porco ali de efeito especial que na hora não funcionou e aí teve que ficar lá o maluco, como é que é o nome dele? Tom Savini. O Tom Savini assoprando o sangue que não saiu na hora que a flecha atravessou. E aí você pode ver que na cena tem umas bolinhas que é tipo o sopro dele no canudo pra fazer o sangue sair naquela hora. Antes fosse isso só o pior. O pior é que dá pra ver que o Kevin Bacon, ele tá com a cabeça pelo travesseiro, assim, ó. E o corpo dele, velho, o pescoço pra baixo... É papel machê. É de outra cor, cara. É tipo como se ele tivesse saído pra tomar sol de capacete de motoqueiro, sacou? E só tomou sol do pescoço pra baixo, velho. Porque do pescoço pra baixo, ele é o quê, Lucélia? Isso, Lucélia, muito bem. Na verdade é cinza. Quando a câmera muda a tomada, quando muda o foco, sabe, porque a câmera tá de lado, quando ela mostra de cima, você vê a cabeça do Kevin Bacon saindo de dentro do travesseiro. Isso. E você vê o corpo dele em borracha carbonizada. É, não, e a borracha é preta, a borracha é cinza, cara. É muito ruim, velho. E nem pra passar a mesma maquiagem, o mesmo pancake na cara e no corpo, né? Pra pelo menos dar uma disfarçada. É não, nítido. Não, velho, o nego chegou com o boneco e falou: vamos. Corre. Tem lógica aquela flecha entrar daquele jeito, tá ligado? Naquela calma, a flecha, né? Entrou gostoso no pescoço dele, foi isso. Velho, do jeito que ela botou aquela flecha ali, tipo assim... Tem um bloco de... Não vamos falar nem de carne, que eu acho que não tem condição. Não, de manteiga. De manteiga. De manteiga mesmo. De um bloco de manteiga. E pra ela passar a flecha do jeito que ela passou ali, tem que ser um bloco de manteiga, velho. Nem carne a flecha ia passar com aquela facilidade. Não, mas então, e aquela coisa do efeito também, nem pra alguém sacudir o corpo, também se ia sacudir a cabeça do Kevin Bacon ia pro lado. Mas... Isso, então... isso! A cabeça mexia independente do pescoço, é. O pescoço não mexia, a cabeça mexia sozinha. Isso, é muito bom. Mas uma coisa que a gente tem que falar é do Tom Savini, assim, o Tom Savini, ele é o pioneiro, assim, um dos caras mais importantes, se não o mais importante, artista de efeitos especiais de filmes gore, assim, de coisa com sangue, zumbi, de morte, etc. Isso. É o maquiador, né? Ele era toda aí. Um artista voltado pra isso, né? Depois ele fez direção em alguns filmes, ele dirigiu alguns filmes, inclusive a refilmagem do A Noite dos Mortos-Vivos, do Jorge Romero. O original, preto e branco. E ele pegou o filme e refilmou cena por cena, colorido, já nos anos 80. Mas o Tom Savini, ele é um desses caras, assim, que todo filme de zumbi, ele tem que estar. O último, assim, que eu me lembro, mais famoso, foi o Planeta Terror, que ele tava, e ele morre de uma maneira... Ele faz questão de aparecer, é ele que cuida dos efeitos especiais e tudo, e ele faz questão de ser morto da maneira mais escrota possível, assim, sempre. Mas é marca registrada já dele isso, né? Sim, é, exato, ele é conhecido já por isso, né? Tom Savini, que é o eterno sex machine, né? Do Drink no Inferno. Deus, tão jovem, tão bonita. Ah, mas que monstro poderia ter feito isso? O Bill está lá fora. Ah, meu Deus, esse lugar. O Steve nunca deveria ter aberto esse lugar de novo. Já houve muitos desastres aqui. Você sabia que um garotinho se afogou? E no ano passado, mais dois foram mortos. Os monitores não estavam prestando atenção. Estavam fazendo amor enquanto o garotinho se afogava. O nome dele era Jason. Eu estava trabalhando no dia que aconteceu, preparando a comida. Aqui, eu era a cozinheira. Eles deviam ter ficado de olho no Jason. Eles deviam. Cada minuto. Ele não nadava muito bem, sabe? Podemos ir agora, querida. Acho que devíamos esperar o Sr. Cristo. Mas isso não é necessário. Eu não compreendo. Mamãe, me ajuda, mamãe. Eu tenho afogado, mamãe. Eu vou, Jason. Sabe... Jason, ele era meu filho. E hoje é o aniversário dele. Onde está o Sr. Christie? Eu não podia deixar que abrissem de novo esse campo. Podia? Não, depois do que aconteceu. Vai todo mundo morrendo? Porque são todos uns putões, olha aí. É sempre aquela coisa, porque os Estados Unidos, ele é um país muito liberal, por assim dizer, né? Ele é líder na questão do mercado sexual, todos esses apetrechos, a maioria desses apetrechos sexuais vem tudo lá dos Estados Unidos. Apesar de liberal por esse ponto, ele é extremamente conservador. Isso, pra mim, é política do próprio conservadorismo americano. Porque, de fato, eles sempre colocam a pessoa mais pura como a que vai sobreviver. A única que não tem pensamentos eróticos e sodomitas é a garota com o cabelo de Jubelula, que é a pior atriz do mundo. Mas ela tava no banco imobiliário do Strip lá. Tava não! Tava sim, mas ela tava contra a vontade dela. Não tem essa de você nunca tá num lugar desse contra a sua vontade, meu filho. Se você... Todo mundo começa a tirar roupa no recinto. Se você não quer tirar roupa, meu filho, você levanta e sai. Mas ela não estava ali, ela tava ali pela diversão só. Ela não queria fornicar, entendeu? Ela tava ali... Só pelo just for fun. Pô, de repente... Se ela pudesse, ela ficava ali só olhando. Isso, tá? De repente vi alguma coisa, entendeu? Mas o negócio dela é que ela tava ganhando. Então ela é a única que não tinha tirado nenhuma roupa ali. Aí na hora que ela foi ter que tirar, deu vento. Olha aí. Deu vento, exatamente, entendeu? É o vento salvador de Jesus Cristo, rapaz. O Espírito Santo soprou ali e falou, não, essa daqui não pode... Você não, Imaculada! Isso. Aí ela não foi. Essa não pode morrer, então... Aí pronto, é isso. Aí, velho, morre todo mundo. Aquela, a mulherzinha do Kevin Bacon, morre de uma maneira mais escrota possível. Vai entrar no box do banheiro e roda. A outra também, que bota a capinha lá, roda também no banheiro. Não, calma, aqui sai pelada do banco imobiliário? Isso, ela não morre no banheiro, não? Não, não, isso então é muito escroto a forma que ela morre no campo de flecha. Ah, é verdade. É uma coisa muito escrota. O que que acontece? Merda. Ela vira e faz o seguinte, gente, preciso ir embora porque deixei a janela da minha cabana aberta. Beleza. Ela vai seminua pela floresta. Ah, ela só põe um penuar lá, um penuar. É uma capa de chuva que nem chega na cintura dela, ela vai nua. Isso aí não tem lógica nenhuma. Tá chovendo há horas. Simplesmente na... Ali, sabe o que foi? Ali, pronto. Aqui, ó. Vê se não foi isso. Ela regou. Porque na hora que a loirinha tem que tirar a roupa, bateu o vento. Aí ela meio que acordou assim, ela regou. Ela ficou com medo. Ela, velho, eu não vou dar conta. Coruja, eu já falei, ela ficou seca, velho. Soprou então, ela não tudo. Ela foi embora, sem nem se vestir, velho. Ela pegou a capa de chuva e foi. Ela só botou a capa de chuva porque ela queria se umedecer de novo, Coruja. Vocês não entenderam isso, velho. Calma que a lógica vai piorar. A mulher de Kevin Bacon vai pagar um cagão, fica se achando a engraçadinha e morre no banheiro. Depois chega a garota que o Nerd Massa queria pegar, chega no mesmo banheiro pra escovar o dente e inclusive não faz nada. Só vai lá, lava a mão e vaza. Ela chega com necessaire, com shampoo, com toalha. Aí ela chega, lava a mão e vaza. Tudo bem, não tem problema. Mudou de ideia, tá frio, a pepeca tá úmida, não gostou, não tem problema. Só que aí aí o filme mostra a cabana dela. E dentro da cabana dela tem uma pia. Ela tem que dar a volta no mundo pra lavar uma mão. Isso. Tem uma pia no seu quarto. Você sai, você vai dar a volta no lago. Pra lavar a mão. Com dilúvio pra lavar a mão. Por quê, meu Deus do céu? Porque na cabana dela não tinha água. E outra, a idiota da mulher do Kevin Bacon. Ela levanta, estou apertada, vou fazer minhas necessidades. Cara, tá caindo o dilúvio. Abre a porta, bota a bunda pra fora. Caga, mija, faz o que você quiser ali, vai levar pra natureza. Não, ela tem que sair, andar metade do mundo pra cagar lá no negocinho. Né, porque ela ia fazer alguma surpresinha pro Kevin Bacon. Eu acho que ela foi na intenção de encontrar alguém, viu que não tinha, que o cara já tinha morrido mesmo, não viu o corpo, não viu ninguém e resolveu voltar. Não, ela foi porque ela queria fazer alguma surpresinha pro Kevin Bacon. Então, ela foi na intenção, não achou ninguém, ela voltou. Peraí, gente, vocês não se atentaram ao principal. O principal é que a mulher do Nerd Master sai pra lavar a mão e tem uma pia no quarto dela. Mas ela foi pra procurar ali o cara. Ela não foi pra nada. Ela levou shampoo. Ela foi pra procurar diversão. Ela levou shampoo, necessaire. Ela levou vibrador, ela levou tudo. Ela lava a mão, lava a ponta dos dedos. Sabe a pessoa mal educada que faz xixi? Lava a ponta dos dedos e vaza. Velho, bota a mão pra fora. Tá caindo chuva, lava a mão. Aí depois ela vai pro campo de tiro. Que ridículo, velho. De flechada, olha só. Não, mas é porque ela escuta, né? Essa que escuta. É, ela tá deitada lendo lá 50 tons de cinza. E escuta alguém lá fora falar assim. Aí ela, tem alguém aí? E ela escuta. Aí ela vira e fala assim: que estranho, vou verificar, por quê? Afinal de contas, eu estou no meio do nada, não tem por que eu ter medo. E ela vai verificar só de camisola branca e uma lanterna. Aí olha a dica, internet, olha só a dica. Todo filme de suspense prepara a cena de morte. Geralmente a pessoa que vai morrer dentro da cozinha morre esfaqueada. A outra vai morrer com um machado, morre perto de uma marcenaria, alguma coisa desse tipo. Ela sai correndo pro campo de tiro de arco e flecha. Lembra que o Nerd Master tentou matar ela na hora de seduzir? O que que a gente pensa? Ela vai ser flechada pelo slasher. E como que ela morre? Amarrada. Ela morre no bondade do mal. E aí? E é isso, cara. E é isso, é o que deu pra fazer. Cara. Eu vou te falar que eu tô aqui comendo já, velho. Já tô... Jogando videogame aqui, velho. No final de contas, a gente descobre que quem é assassino é a mãe do Jason Voorhees. Não, gente, se eu tô ali, que nem na, no caso da última menina lá, o cabelinho de juba, vem uma senhora pra cima de mim, desarmada, mas cara, na primeira já roda. Verdade, verdade, claro. É uma senhora, gente, a senhora. Gente, é uma sexagenária. É uma sexagenária. Imagina sua tia-avó, Adelaide, correndo atrás de você com a faca. Você vai dar uma bênção. Não, mas tem uma hora que ela vai pra cima da menina, quando ela tá contando o plano maligno, contando do Jason, que ele era um menininho especial, e os monitores não cuidaram dele, até que ela começa a ter... Estavam fornicando enquanto ele estava se afogando. E ela começa a falar, mata ela, mamãe! Mata ela, mamãe! Tem um... Mata ela, mamãe! Mamãe! Oh, mamãe, mata ela, mamãe. Cara, isso é muito feio. Parece mãe. O Dolinho falando. Não, aí você começa a pensar o seguinte. Gente, como é que uma senhora sexagenária vai conseguir pendurar o Nerdmaster na porta flechada? Não é? Aí você fica pensando, como que esta senhora faz isso? Não, e outra, tem a hora que ela vai pra cima da menina, desarmada, sem nada, e começa a dar tapa na cara, de mão aberta. E a menina não faz nada, ela fica aí, fica jogando papel higiênico, fica jogando colher, assim. Não, o que eu... eu vou te contar, vocês me envergonham. Velho, o negócio é que essa mulher... É muito escroto isso, cara, porque enquanto não aparecia em tela, ela era rápida, silenciosa e mortal, cara. Era ninja. E aí, cara, ela entrou e aí ela, sei lá, perdeu o mana, ela apareceu em cena, ela... automaticamente ela virou o Dedé Santana. É igual quando, cara, você mostra o monstro no final. Você cria tanta expectativa que você acha que se não mostrasse uma senhorinha no final, ia ser melhor o filme. Cara, ela tropeça em qualquer lugar, ela bate a cabeça na coisa da porta, ela vira um trapalhão, cara, a garota, velho. A garota que sobra, ela dá um murro na cara da velhinha sexagenária, a velhinha cai de cabeça no chão. Eu falei, velho, teve um AVC, morreu agora. A velhinha levanta levemente tonta e, cara, ela vai pra cima da mulher, meu irmão. Agora me explica como é que uma senhora sexagenária... Velho, só a mãe do Jason pra fazer isso mesmo. Como é que uma senhora sexagenária vai colocar o Nerdmaster pendurado numa porta, vai matar todo mundo na base da porra... Velho, ela mata a vagabunda do banco imobiliário a pedrada, velho. Ela mata a mulher a pedrada. Ninguém se preocupou em se defender ali. Ninguém. O nome da atriz é Betsy Palmer. E era a única famosa aí na época. A Betsy Palmer era a única famosa. Ela já tinha feito alguns filmes famosos, como Mr. Roberts, por exemplo, onde ela co-estrelou com o Jack Lemmon. Mas nessa época, ela estava já meio quebrada. Ela só aceitou fazer o papel da senhora Voorhees no Sexta-feira 13, porque ela estava desesperadamente precisando de um carro novo. Isso, exatamente. Aí ela, o contrato dela era $1,000 por dia. E ela trabalhou 10 dias. E pasmem, tá viva, viu? Sim, dava pra viver muito bem com $10,000 nessa época. Tá viva, fazendo filme. Olha ainda, aí, cara. Fazendo hora extra já também. É. Tá bom já, né, tia? Vamos aí. E aí, no final, a véia fica lá fazendo vozinha do filho dela. Que, mami, mata ele, mamãe, mata ele, mamãe. Que também é uma homenagem ao Psicose, né? Sim, é, a homenagem ao Psicose tá é aí, o contrário, né? Só que é o contrário, né? O filho, no outro filho que era a mãe, nesse a mãe era o filho. A cena final é uma alegria. A véia não consegue matar a ordinária lá. E a ordinária não consegue matar uma senhora, vamos dizer também. Isso, eu acho que eu dormi. Como é que a véia morre? Tá, a Juba, que achando que matou a mãe do Jason, em vez ela se esconder, fazer alguma coisa, ela tentar fugir, não. Ela vai pra beira do lago chorar, sentada na beira do lago, sozinha, no escuro, no breu, sozinha chorar. Na beira que do lago. Que a chuva também, do mesmo jeito que veio forte do nada, ela foi embora. E secou tudo, né? Vem uma ventania e secou tudo ali. Aí ela tá lá chorando, de repente, aquele clichêzão, né? Aparece o vilão do filme, tentando matar ela pela 10ª vez. E nisso, acho que ela vê o reflexo da mãe no lago. E vira... Aí, cara, é uma beleza, porque é uma cena de luta corporal. É assim... Se já não tinha explicação da velha ser forte daquele tanto, o que aconteceu agora foi... Não, as duas são ótimas, cara. A cena do Capitão Kirk contra um lagarto gigante é melhor do que essa cena. Olha aí, gente. Hein? Olha, polêmica, meu Miros. E aí, num golpe, a véia foi tentar, tava com uma machete na mão. A menina consegue desarmar a velha com o remo. Ela pega ela pega a faca lá, a machete, e decapita a mãe do Jason. É verdade. Numa cena linda em câmera lenta, cara, com aqueles efeitos maravilhosos, onde você vê a cabeça da velha voando. E as mãozinhas mexendo assim, do tipo, eu nunca terei fome de novo, da Scarlett, sabe? Fechando a mão assim. A gente descobre que a senhora Voorhees é uma galinha. É que ela continua mexendo. Porque eles cortam a cabeça dela e as mãozinhas ficam fazendo sinal, assim, sabe, sinal. Filha da puta, você me matou, fazendo linguagem de sinais, assim, tipo a Xuxa. Ela fica fechando assim, do tipo, você me paga. Isso, eu vou voltar. E é por isso que nós temos a cabeça da senhora Voorhees no segundo filme, que é quando o filho dela faz uns paranauê lá na cabeça dela e fica lá venerando a cabeça dela enquanto ele mata pessoas jovens que só querem transar. Não é qual mal, ir pra um lado simples pra assim, velho, que eu não sei onde que tá o absurdo nisso, entendeu? Cara, quem escreveu isso era um virgão do caralho, tinha muita raiva, velho. Não comia ninguém, aí escreveu isso aí. Já sei, quem escreveu isso aí foi o Nerd Massa. Dr. Smith, comunique-se com a administração. Dr. Smith, comunique-se com a administração. Os seus pais estão vindo para cá. Tem mais alguém vivo? Estão todos mortos? Estão, sim. Dois dos meus homens tiraram você do lago. Pensávamos que estava morta. Você se lembra de tudo? O garoto. Ele está morto também? Quem? Garoto, Jason. Jason? No lago, foi ele que me atacou, foi ele que me puxou para dentro d'água. Moça, não encontramos nenhum garoto. Então... então ele ainda está lá. E aí? Mas é só nós mesmo? Só. Então simbora. Yasmin tá com problema em familiar e o Leonardo tá de frescura. Não, o Leonardo tá com... dando o cu demais e não tá conseguindo... Não, tá com frescura. Podia gravar, era só ficar deitado, mas inventou desculpa e... foda-se. Não faz diferença nenhuma, ele vai ficar calado. Leonardo, preciso do seu silêncio. Só avisando, isso aqui já tá gravando, então ele vai escutar. Leonardo, você não faz a menor diferença. No dia que eu precisar de um silêncio e eu não estou me referindo aos inimigos do Dr. Who... Não fala isso. Aí eu te chamo. Não fala isso, que não é verdade. Vamos lá, vai. Dá só o silêncio. Nossa, eu esqueci de botar pra vibrar. Foi pro extra geral. Porra, esqueci de botar pra vibrar aqui. Sabe qual foi a única coisa boa de ter assistido esse filme e ter gravado esse programa? Ai, qual? Cozinha do Tchaka, que a gente comeu medalhão de filé mignon com bacon. Só. É isso. A verdade é verdade, isso. É verdade, é verdade. Isso fez valer a pena. Todo o resto. É verdade. Ruim se você cantar isso se tiver com bafo, né? Porque no... a pessoa que tá na tua frente já morreu. Nossa. Essa piada, esse comentário da Melina matou o programa. Não, mas não é pra ir acabou, pro ar. Acaba aí agora. Foi Jason Voorhees, da Podosfera. Mas não é pra ir pro ar, isso. Já acabou o programa. Não, deixa esse pra ela ficar com vergonha. Não, pior, corta isso aí, pior.